Agora você é retro. Agora você é príncipe negro. Então, vem dançar. Banda Mega Pop Show. Você gosta de livros e um cineminha, mas no fim de semana tem minha peladinha. Você sempre prefere algo casual, pra mim não é normal, mundos distintos. Vou te emprestar os meus olhos, cê vai perceber como o teu sorriso é lindo de se ver. Você não tem noção, meu jeito insano se rendeu ao teu. Eu virei refém desse amor e eu confesso a você. A vida é minha, mas meu coração é teu. Sem você não existe eu, então dá uma chance. A vida é minha, mas meu coração é teu. Sem você não existe eu, então dá uma chance. Banda Mega Pop Show. Vou te emprestar os meus olhos, cê vai perceber como o teu sorriso é lindo de se ver. Você não tem noção, meu jeito insano se rendeu ao teu. Eu virei refém desse amor e eu.